jovem que você tem vontade. Sei jovem que você tem sonho. O mundo cheio de prazeres e vontade que faz de você um escravo. Em busca de aventura, os malucos correm atrás. Onde há maldade, drogas e violências, viola os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Pisado, sem Deus no coração, pratica o pecado que corrói a sua vida. Se liga, em vez de pecado, reza minha prece pra mudar a minha vida. E na mistura desse rap, cê jovem, Deus tem planos pra você. E o que fazer então? E o que fazer então? E o que fazer então? E o que fazer? Jesus morreu na cruz, levou nossos pecados. E hoje estou aqui, compondo o meu rap e a palavra de Deus. Violência jamais, sou Deus que dá paz. Se liga meu irmão, venha pra luz. É tenha fé em Deus, que tudo vai mudar. O seu resplendor, o luar da sua vida. A maldade que carrega, só Deus pode mudar. Jovem que estão na escuridão, venha pra luz, só Ele pode mudar o nosso sonho, a nossa vida. Amor e amizade, só Ele pode dar. Então, saia da escuridão, venha pra luz. É, tenha fé em Deus, que tudo vai mudar. Bro e fase terminal estão juntos nesta caminhada. Cristo que morreu por nós pecadores. Agora tô de boa no meu canto com a minha Bíblia na mão. Só peço a Deus que ilumine o meu caminho.